Ano de eleições é assim. Os governantes que tentam se reeleger fazem qualquer coisa para conseguir seu intento. Forçada a abrir vagas em sua equipe para abrigar cada vez mais aliados, além de ter de manter os espaços dos que já a acompanhavam, a presidente Dilma Rousseff baterá um recorde nesse ano eleitoral. Quando concluir a reforma ministerial que pretende fazer nas próximas semanas, seu governo deverá contar pela primeira vez com titulares de 10 partidos diferentes. Dilma já tinha empatado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no número dos partidos aliados que integram o seu primeiro escalão. Eram 9 partidos com representação entre os ministros. Com a saída do PSB em setembro, passou a contar com 8 legendas na sua base. Agora, na reforma, ela pretende contemplar o recém-criado PROS e também o PTB, o que fará o número de aliados com espaço em seu governo chegar aos 2 dígitos. Ora, é possível governar com tanta gente de tantas extrações? Eu não sei, não acredito. Acredito que essa fórmula é, antes de tudo, eleitoreira, não obedece a qualquer critério. Como pensar que o PMDB convive com o PTB, o PROS, o PT e tantos outros partidos, alguns insignificantes, mas que podem doar 1 ou 2 minutos na TV? Então, há a entrega de um ministério para quem o partido indicar. Esse tipo de troca-troca só dá em resultados muito ruins, como já se viu no passado. Mas que fazer? É assim a política neste país, onde os partidos são criados para que algumas lideranças tenham cartórios e tenham moeda de troca para negociar com os governos. Tanto é assim que muitos deles que vão apoiar Dilma Rousseff para a presidência da República apoiarão para o governo do estado aqui no Paraná Alberto Richa, que é tucano. Nenhuma contradição. Eles são, antes de tudo, leais ao seu princípio, sempre coerentes, sempre com os governos, de onde pretende tirar tudo o que puderem. Assim caminha a política nesta área do planeta. Bom dia a todos.